Ele faz prosseguir quem está parando. Ele está mudando tudo, colocando do avesso. Se prepare, porque isso não é nem o começo. Ele está trazendo céu sobre esta igreja. Ele ganha batalha sem entrar na peleja. Ele atrasa o relógio, adianta o minuto. Eu não sei como ele faz, ele é capaz de tudo. Ninguém nos ama como nosso Deus.